Capim com Mel. Quero que você me leve na estação, acende com a mão e diga boa sorte. Vou levando você na minha saudade. A tua imagem me acompanha na viagem. A tua imagem me acompanha na viagem. Eu quero lágrimas de adeus, de adeus. Capim com Mel.